Corona 7 no 4, essa é Juliette. Mantenha essa Juliette, Corona 7 no 4. Mantenha 7 no 4. China 1912, clear my arrival, descend and maintain 3000 feet, QNH 1011. Mari approach for runway 10, descend to 3000 feet, over 1011, China 1912. Controle Salvador, muito boa noite, minha 250. Minha 258, chegada a mar e desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1.011 de vigilância. Localizador, voo 9606. 606, complete final ILS, torre 118.95. 18.95, voo 9606. Salvador, o Gona 606, 2 milhas para o Índia Serra. Reporte Machado travado, 606. Passou, travou, o Gona 606. Pouso autorizado no zero, vento 060 graus, 10.9, ajuste no 0.1.1. Gona 0.1.1, pouso autorizado no zero, Gona 606. né, 6258, reduz a velocidade 250 mais. Tá, 2450 mais. Ok, gente. Dois, autorizado chegada a mar e desse mantenha 050. Chegada a mar e 050. Entrada velocidade até Mari. Até Mari. Sango 9606, não sei quanto é boa. 9606 prossegue na Alfa, após Juliette, pátio número 3, e a posição é 07, atendo a sinalizador quando lá. Alfa Juliette, posição 03. Dino, pátio 3, posição 07, ok? Pátio 3, posição 07, gente. Gente, não há 912, descendo e mantém 2000, QNH 1011, clear LF X-ray approach, 1010, report to that. Well, Roger, Argentina 1912, descending to 2000 feet over 1011, and clear for ILS X-ray runway 10, and call you established on the localizer. Xenia 2658, this maintain 2000, ajuste 1001. Noche, Europa Zero y Fox. Ford, go ahead. Yes, in 10 minutes we are ready to start. In 10 minutes you have a ground flight plan route to Madrid. You'll be aware in 10 minutes. More or less ready in 10 minutes. Okay, I will... Just a minute. I will request your IT clear. Ready to copy, Europa 0. You are clear to Madrid, flight level 390, airborne runway 10, left turn, UCA departure, Papa Uniform, Charlie Alpha, then ZPAR transition, Zulu, India, Papa Alpha, Romeo transition. After that, you will UP Zulu 10 until Natal. Then you are clear in according your flight plan route. Salvador departure on frequency 120.80, Squawk 5474. Pasiro is 4, is clear to Madrid, flight plan, flight level 390, Puka Departus, Puka Departus, transition depart. Highway Zulu 10 to Natal, flight plan route, squawk 445474. Departure frequencies 120.8. Departure frequency 1208, obligado Europa 04. Feedback is correct, call me to push and start up. I call you to push and start, Europa 04. Senhora identificação, voe Mari, chegada Mari, desse mantenha 4000, ajuste 1011. Chegada Mari, para 4000, desse mantenha 3000, ajuste 1011. 3000, para ser minha vez. Argentina 1912, full established ILS runway 10. Argentina 1912, complete ILS approach, contact the tower on 118.95. 118.95, Argentina 1912. Tower, good evening, Argentina. 1912, full established ILS runway 10. Argentina 1912, good evening. Runway 1011, clear to land runway 10, wind is 060 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1912. Pois, formação Charlie, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. Frisado Maceió. Proper Whisky 58, nível de voo 330, saída Puka, transição Caju, pegou da pistão na zero, primeira curva esquerda. Transponder 5472, e o controle Salvador, 120.8. Tenente Maceió, nível 330, Vibrariz 58, Puga Caju, decola da 0, curva esquerda, 5472, transponder, controle 208, tá 3152 no portão 1. Correction pronto, 3152. Chamará. M6258, complete final ILS, torre 118.95. Completa final da torre 118.95, 6258. Equador, boa noite, o general 6258 estabilizado. Contestador. 6258, boa, só um segundo. Ajuste no 0, no 1, no 0, 60 graus, 10 nós, agora fica livre. Aguarda, 9-1-2 underground at 5-8, right, contact ground on frequency 121, decimal 90. 121, decimal 90, Argentina 1952, good evening. Good night. Autorizado no 0050 graus 10 nós. E o repouso 6258. No 12, clear taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, report over Juliet, 191. Chame a torre 118.95. 118.95, uma boa noite. Boa noite. 1896. Essa para 2000, ajuste 611. Para 2000, no 0, 1-1, no gol, 1-8-9-1. 62, boa, agora pista livre, 1011. Aguardo, 4-0. 96, negativo, mantenha o perfil da chegada Mari. Livre pouso, o azul 4062 na zona zero. Engine 1912, clear Juliet, gate number 9, petition, follow me, car, yellow car, petition, until, from gate number 8, until gate number 9. Roger, engine 1912, follow me, over Juliet, petition 9. Tá 3052, puxa para cancelamento. Dois cinco dois, autorizar o chame táxi. Chame táxi 3052. Salvador, boa noite, azul 4062, Vitro. 4062, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 4062. Antes da Juliette, 6258. Autorizado, Juliette, pátio 3, a posição 09 do pátio 3, atenta ao sinalizador, ponto lá. Pátio 3, 09, central, 6258. 9 no mesmo, zona, confirma autorizado. Autorizado, ele é SXG, informe estabilizado. Camarada estabilizado, boa noite, não tem. A 3891, desça para 2000, ajuste 1011, informe localizador. 2011, está devido à restrições de altitude em pelo ou mantém? Estimativo, está livre das restrições. Para 2000, consegue outra. Sem restrições de altitude e velocidade, está 3891. 3613, finalizador, obrigado, boa noite, parceiramente 2, mantém seguido. Bom dia, boa noite, Arquipo, quem está com a nossa? 05, boa noite, aciona a identificação. Vai manter essa proa por mais quantas milhas no desvio? Eu também tenho informações, boa noite, Arquipo. Solicita-se por 5, hoje é Itape. Exato, voo Itape, desça até 060, gol no 805. Itape 060, boa noite, Arquipo. 18, décima 95, ajustando 1011, tá 3152. Presidente, direita, Pantera 295, tá 3152, boa noite. Solo do 97194, autorização, hora que a gente. ADLS X-Ray, reportaria no localizador, tá 3291. Portugal 019, descendo e mantém 3000 feet, granate 1011. Olha, pistão na zero, primeira curva à esquerda. Responde 5501 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado com a linha 230, tudo cajamos, direto da Caju, decalda aberto, curva esquerda, 5501-208 é o controle. Sérgio Afirmando transponde, está entrecortado, 5501, ok? Positivo. Aracaju, 5501. Correto, em ponto, bono 794. Chamaremos, estamos na posição 8. Salvador, tá 3102, boa noite, novamente, ponte espera da 10, pronto, visual para a nave final. 3152, boa, após o pouso do Boeing na curta, ali mantém. Após o pouso do Boeing, ali mantém, tá 3152. Boa noite, 05, desça para 4000, ajuste 1011. 4011, boa noite, 05. 2805, reduzir velocidade para 2509. É 200, 259, igual no 800. Localizadora, até 3891. 3891 no ciente, completo procedimento, chame Torre Salvador em 118, decimal 95, bom pouso. 3895, porra. 896 aos 12, direito 219. Bell 09 and SEM 2000 feet cleared, LS final report established. Got 2,000 feet clear for last approach for runway 10, call and establish at Bell 09. Salvador, Europa, Zero East 4. Europa, Zero East 4, clear, push back, in coordination with the ground team, call me red tag. Follow, go. Doi ele, clear, tu puxa no estar, Europa, Zero East 4. Boa noite, 96, reporte antes da Juliette. Boa noite, 96, reporte antes da Juliette. Prossegue na aproximação, 3891. O avião foi autorizado no 0070 graus 10 nós. Autorizado positivo, será 0, 70 com 10, no 3891. 3152, decolado 14, controle 208. 208, boa. Boa. 2 na Uca Aracaju. São 3152, boa noite, contato radar na decolagem, saída Puca, Aru, nível de voo autorizado 330. Certo, central 330, tá 3102. Próxima Juliette, voo 1896. Salve minha autoridade, Juliette, ponto meia dúzia. Confirma pro voo 1896? Juliette, autorizado, portão meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 1896. Agora 5, reduza para 2309. Reduzindo 2309, vou 1809. Rotan, 3291. Azuno 6, Luizão 9, boa noite. Azuno 9, obrigado. Tomador Rotan, 3891. 3891, é porte antes da Juliette. Porta na. Call 019, we are almost 7-9 left with the field inside, best of shit. Roger, complete procedure, call tower now, 118.95, good left. Oh, 19.95, I forgot, 019, 019, sorry, guys. Salvador, boa noite, Portugal, 019. 5, desce para 2010, utilizado LS, X-Ray, pista 0, reporta o localizador. 2000, livre LS, X-Ray, poder estabilizado com 1805. 101, the wind is 060 degrees, 109. This wind has gone 019. Segundo 52, ciente, aguarde a transferência para o centro Recife. Right on top, ground 1-1, decimal minor, so 0-1. localizado no curso localizador 1805. 1805, ciente, complete final, chame torre 1918, decimal 95, bom pouso. 1895, muito obrigado, até daqui a pouco. Até. Round, boa noite, Gal 019, vacating, também mantendo. Hi, Portugal 019, clear taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Clear taxi via Alpha, report before Juliet, Gal 019. Com 7 no 4, vai aguardar, número 2 no setor. Torre Salvador, muito bom dia, Gol 1805, aproximação final, trem baixo travado. QNH 1011. Pista no zero, Gol 1805. India, on hold short runway 10, call tower 118.905, QNH 1011. La India, holding point runway 10 and take tower 118.905, aero Pacific 4. Gal 09 approaching Juliet. Maintain position before taxi Juliet, airport to Gal 019. Maintain position before Juliet, Gal 09. Portugal 019, clear Juliet, gate 11, pay attention, follow me car, yellow car, from gate number 6 until gate number 9, after that follow signalman until gate number 11. Copy, entra aí, pronto, vai a Juliet, we have a follow me inside, we'll follow till gate 9, then with the marshal, Portugal 019. Permissivo, a Portugal 019. Obrigado. X4, line up and maintain a runway 10. I just maintain runway 10, Patrícia. 805, 26, direita, 219. Tower Europa 084, we need 2 minutes. 2 minutes? Yes, 2 minutes delay. Okay, coming back ready. Yeah, I got you ready, Europa 0. 34, we are ready. 0-8-4, clear takeoff. 060 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, we're about 0-8-4. Salvador, boa noite, gol 994. A gente da Delta, autorização, Marcel. Gol 994, ponto cópia. Prossiga. Obrigado, Salvador, Maceió, Biel pelo Whisky 58, nível de voo 350. Saída Fuca, transição Caju, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5511, do controle Salvador, 120.8. Delta 994, autorizado Maceió, nível 350, Biel pelo Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda, Fuca da Caju. O transponder 5511 e o controle 208. Conhece a troca do 994. Reporta na. Utilizado o portão 05, gol no 805. Number 123, descending to 2,500 feet, cleared LS Whiskey, runway 10, report established. Clear descent 2,500, clear to LS Whiskey. I will report established, Azul 9133. São 3170, boa noite. Para a chegada Mário Vena projetada e desço para 4 mil pés. Restrições ajustado no 0 no 1. 0-1-1, desço para 4 mil. Portanto, 0-8-4, Bonnet, 32, call Salvador Departure on frequency 120.0, have a nice sleep. 120.8, Europa 0 e 4, bom dia. Well, buona noite, this is Europa 0 e 4, with you. Salvador 084, good evening, with a contact to departure, climbing maintain flight level 390. It's possible we request flight level 370, we are too heavy now for 390 Europa 084. Flight level final 370, confirmed. Charlie. Clear, 370 final. Okay, clear 370 final, Europa 084, we are. Welcome. Estimativa, trazer ataque via Pátio Índia no ponto de espera da pista 0, torre 118, decimal 95, ajustando 1011, gol 1794. establish on LS, Azul 9133. Azul 9133, complete procedure, call tower now, 118.95, to land. Confirm the frequency. Tower 118.95. 1895, Azul 9133. Have a good night. Later. Good night. Gente no 714, mantenha uma posição. A gente paga no 01. Para 2000, está autorizado o IDS, correto? Afirmativo, sem restrições. Salvador Tower, Azul 9133. On our last, runway inside, landing gear down and lock. 9133, clear to land, runway 10, altitude 10, 11, wind 050 degrees, 10 knots. Roger, clear to landing, Azul 9133. No quarto após o pouso do Embraer 190 na final e mantém. Boa noite, 05 Delta, confere, pronto, cópia. Autorizado, Salvador Natal, via piso 10, voo 370. Saída Puca, transição Zipa. E agora 10, número curva esquerda, transponder 5505 e o controle Salvador 120.8.